Contar comigo. Jamie, por que não vai trocar de roupa? Já tá na hora da gente ir. Mas papai ainda não chegou. E ele não vai ver eu ganhar a minha faixa. Ele sempre perde tudo. Mas ele não vai perder esta. Deve estar trabalhando demais agora. Versão brasileira, Velarte, Rio de Janeiro. Alô, seu Jacobs. Ah, é, muito trabalho, mas eu gosto disso. Eu vou. Claro, eu ouvi o senhor. Claro, e o que posso fazer? 200 tamanho grande para a cesta? Não tem problema, senhor, mas é só para o senhor Jacobs, porque é nosso cliente número um. Andréa na linha 2. Andréa, oi. Bom, se acha que o tecido é muito escuro, nós podemos recobri-lo. E sem cobrar nada. Ora, esperava o quê? É a minha cliente número um. E não se esqueça, é o meu cliente número um. É o meu cliente número um. Sua mulher na linha 4. Liz, doçura, tudo bem? Howard, onde você está? Eu já sei do karatê do Jamie, não se preocupe. Eu te encontro lá, eu prometo. E não se esqueça, você é minha cliente número um. Liz, eu não quis dizer isso. Liz... Eu vou conseguir. Ele não vai conseguir. Meu Deus. Ah. Estão ótimos, não estão? É, estão. Ted, atenção. Eu trouxe uns biscoitos. É para lhe agradecer por ter consertado todos. Minha porta. Obrigado, Julie. É um. Dois. Três. Ted, será que você podia dar uma olhada na luz da minha varanda? Não está acendendo direito e... Como você é muito habilidoso. Claro. Eu faço qualquer coisa, senhor. Três. Quatro. Cinco. Eu vou conseguir. Dois. Hey! Três. Hey! Quatro. Hey! Cinco. Hey! Sua carteira e documentos. Escuta, é que eu estou com um pouco de pressa. Meu filho está mudando de faixa no karatê. O senhor me desculpe se porventura estou lhe causando algum atraso. É uma grande falha minha, porque a última coisa que quero na minha consciência agora é que algum cidadão em particular se desaponte com o cumprimento do meu dever. Olha, eu não estava criticando o senhor. É só que... Saia do veículo. Era só isso? Eu posso ir agora? Recite o alfabeto. A, B, C... De trás para frente. Consegui. Vizinho. Ted, o que está fazendo no meu telhado? O que Ted faz no seu telhado? Tadá! Eu tinha umas lâmpadas na garagem. E já que você não colocou nenhuma lâmpada, eu disse, ora essa, por que não colocar um pouco de brilho de Natal nessa vizinhança? Puxa, Ted, que gentileza. Ei, pena que você perdeu a festa de karatê hoje, mas não esquente. Eu gravei tudo em vídeo para você. O que seria de mim sem você? Liz, você pediu ao Ted para iluminar nossa casa? Howard, você faz ideia de que horas são? Eu sei. Você devia ver o trânsito. E o pior de tudo é que eu fui multado. Não explique para mim. Não foi a minha aula de karatê que perdeu. Voltaremos logo após os comerciais. Oi, filho. É hora de Turbo Man! É a sua chance de salvar o universo com Turbo Man. Combata o mal com o super-herói favorito da América e seu companheiro, o Protetor. Jamie, em mais uma de suas empolgantes aventuras. Eu soube o cara aventuras. Que hoje eu... Turbo Man, cuidado! Eu queria dizer que... Jamie! Jamie, espera aí. Escuta, eu não tive culpa. Jamie, não fique fugindo do seu pai. Jamie, eu posso entrar. Ô, campeão! Suas mãos já são armas registradas? Ah, é essa? Nossa, Essa aqui é demais. Nossa, como faz isso? Assim? Ah, não, já sei. Assim. O que acha, Jamie? Que tal isso, hein? Eu fiz uma coisa idiota hoje, não é? Eu não ligo. Ah, peraí, Jamie. Você não pode estar falando sério. Eu queria mesmo estar lá. Escuta, acredite, eu... Mas você toda vez diz isso e nunca aparece por lá. A roxa é muito importante para mim, pai. É uma depois da verde, três antes da preta. Mas a amarela eu vi. Mas perdeu a azul. Tá certo. Perdi a azul. E peço que você me desculpe. Acha que eu posso te compensar? Como? Ah, eu faria uma coisa especial. Só para você. Alguma coisa importante que você quisesse para o Natal. Não se preocupe. Eu já escrevi para o Papai Noel. Ah, mas ele está muito ocupado nesta época do ano. Às vezes até pede aos pais e às mães para ajudarem. Não, isso não é importante. Me conta. O que você quer? Eu quero o boneco de ação do Turbo Man com braços e pernas que se mexem, com o atirador de bumerangue, os foguetes a jato nas costas e aquele ativador de voz maneiro que fala cinco frases diferentes, incluindo é o Turbo a tempo. Acessórios em separado, baterias não incluídas. Ainda bem que você parou para pensar nisso. Johnny vai ganhar um e todo garoto que eu conheço também vai. Quem não ganhar vai ser um verdadeiro fracassado. Bom, eu garanto que não vai ser você. Obrigado, pai. Eu te amo. Eu também te amo, Jamie. Eu te adoro. Liz, você devia ter visto a gente lá. Ficamos dois grandes amigos. Nós brincamos, nós rimos e nos divertimos falando sobre o tal do Turbo. Turbo Man. Por falar nisso, você comprou o boneco, não comprou? Boneco? É. O boneco Turbo Man. Eu pedi para comprar há duas semanas. Ah. Ora, o boneco. Claro. Howard... Esqueci. Por favor, me diga que não esqueceu o boneco. Não, não. Eu comprei. Eu comprei o Turbo Man. É aquele que tem aquelas coisas que atiram na frente, com os foguetes a jato nas costas e também tem aquela voz ativada que fala é Turbo Tempo. Eu comprei. Ah, graças. Tá vendo? E você pensando que eu não ia fazer aquilo que você me pediu, né? É claro. Eu comprei. Legal, porque a esta altura já deve ser impossível comprar. Rádio Original Minnesota, 92KQRS. Espera aí, aonde vai? Eu tenho que dar um pulinho lá no escritório, é só. Howard, é véspera de Natal, não pode ir ao escritório. Eu vou lá buscar o boneco. Ah. Deixei lá, esqueci lá. Ah, tá bom. Tchau. Tchau. Pai, não pode trabalhar hoje. Você não vai com a gente ver a parada? Parada? A parada das festas de inverno. Vamos todos os anos. Ah. Bem, não foi no ano passado, nem no retrasado. Mas a mamãe sempre vai. E tem mais, neste ano até o Turbo Man vai estar lá. É, Turbo Man. É, Turbo a tempo. Pai, você não pode perder. Esse ano vai ser muito legal. Não vou perder. Eu vou lá. Eu prometo. Desculpe por isso, Howard. O que é isso, hein? Uma rena? Uma surpresinha de Natal para o Johnny. Você sempre pensa em tudo, não é, Ted? Howard, eu sigo o lema, nada será demais para fazer o Natal de uma criança mágico. Depois do Natal, vai fazer o quê do bélico? Eu observei que existe um grupo de renas ali perto do lago Minnetonka. Eu penso em levá-la lá e deixá-la livre. Oh. E a natureza vai fazer com que ela se integre ao rebanho. Que tocante. Oi, amigo. Como vai? Isso é raro. As renas geralmente são mansas. Você deve estar com alguma coisa que ele não gostou. Desodorante, lição de barba. É. Tá. Eu tenho que ir. Mas aí tão cedo, é? Eu vou pegar o presente de Natal do Jamie. Oh, nada como deixar tudo para a última hora, não é, amigão? E como é que vai ser? É um boneco Turbo Man. Ah, que legal. Eu comprei o Turbo Man do Johnny há meses, não arrisquei. Está bem seguro debaixo da nossa árvore. Sei. Howard, a propósito, dizem que o chão vai ficar cheio de gelo. Você devia colocar umas correntes nos seus pneus. Eu devia colocar umas correntes em você. Né? A que horas vão abrir? Abre às 9. Por favor, está gelado aqui fora. Tem um monte... Por causa de 2 minutos? Por causa de 2 minutos, vocês vão deixar essas pessoas aqui fora gelando? Ei, dá uma chance ao homem. É um pai querendo comprar um brinquedo. Vai em frente, força a passagem. Deixou para a última hora, né? É. É para deixar um homem maluco. Marion Larrabee. Howard Langston. Eu venho comprar tarde porque é a época mais apertada para mim. Todas essas cartas importantes de Natal que as pessoas mandam para as outras com quem nem falam. Sem falar nos parentes que mandam presentes em troca de outros recebidos. De quantos artigos de tocador a gente precisa? O que vou fazer? Cartas idiotas de crianças para o Papai Noel? Papai Noel, eu quero uma bicicleta e um dragão. Não, seu pai está sem emprego. E como se eu não tivesse um monte de pressão em minha vida, meu filho me manda comprar um brinquedo bobalhão. Um boneco robô chamado Turbo Man. É Turbo Man. Meu filho também quer um. Faz parte de um complô, né? Complô? Mora nesse planeta? Não vê televisão? Nós somos dominados por poderosos cartéis e brinquedos. Ah, qual é? Então esses grandes tubarões usam trabalhadores como você e eu, cara. Eles gastam bilhões de dólares em propaganda na televisão e então sentam lá e usam mensagens subliminares e sugam a mente das crianças. E eu sei do que eu estou falando porque eu estive na escola noturna 6 meses e estudei psicologia. E agora estou aqui e sei o que acontece. E então eles fazem a criança se sentir um lixo se você, o pai, que trabalha de 7 às 7, entregando cartas e ainda paga pensão alimentícia para uma mulher que dorme com todo mundo na central do correio, menos comigo. E quando você compra o brinquedo, ele quebra e você não pode consertar porque é de plástico. Sabe o que é que eu queria fazer? Eu queria entrar naquele escritório e pegar um desses caras e apertar o pescoço dele até o olho saltar. Não devia usar pele. Aberto. Turbo Man, você é meu! Esgotado. Cadê? Os Turbo Man se acabaram. Não, não, deve haver algum por aí. Não tem mais nenhum? É, por favor. Que é? Eu quero comprar um Turbo Man. Eu também quero. Tem algum no depósito? O que foi? Ele está rindo de quê? Michael! O que eu disse? Esses dois aí estão querendo um Turbo Man. É, um Turbo Man, sim, senhor. Eles estão querendo um Turbo Man! Atenção, pessoal! Esses dois estão querendo um Turbo Man! E qual é a graça? De onde vocês vêm, hein? O Turbo Man é a maior venda de Natal que já existiu! Mas ainda temos muitos do fiel, tigre, dente e sábio, protetor! Cadê seu espírito de Natal? Ah, melhorou. Tem que haver algum turbamento por aí. Não, o último acabou de sair. Uma senhora tinha reservado. Senhora? Que senhora? Ela baixa, com casaco de pele. Era baixa e com casaco de pele. Desculpe. Me dá isso aí. Ei! É guerra. Legal! Oh, pobre Miley. Ah! Oh, moça! Moça! Espere aí! Espere! Espere aí, eu preciso do Turbo Man! Nossa! Espere aí! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a 57 Chevrolet. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one awesome sleigh. Olhe pra você. Véspera de Natal e se escravizando num fogão. Você vai querer ser a mãe do ano ou do século? Não tem nada demais. Que modéstia a sua. Liz, você devia usar um pouco melhor o seu tempo. Por que você não vai lá pra cima, toma um banho, eu fico de olho nos meninos e termino os biscoitos? Ah, não. Vai. Anda. Você merece. Tá, mas você tem que ouvir. Já sei, biscoitos de açúcar, assa de 12 a 15 minutos até ficarem dourados. É. Ted tem tudo sob controle. Toma isso. Parem com isso aí. Feliz Natal, casa dos Lexon. Oi. Ted? Howard! Oi, amigão. Como é que vão as coisas? Está tudo bem? Está tudo bem, Ted. Eu quero falar com Liz. Você poderia... Howard, me desculpe, mas os biscoitos da sua mulher são uma coisa. Mas quem mandou comer os meus biscoitos? Eu só estou ajudando Liz na cozinha. Ela está fazendo maravilhas aqui. Ted, eu preciso falar com minha mulher. Pode chamá-la ao telefone, por favor? Eu acho que ela está no banho, Howard. Quer que eu vá ver? Não! Quer dizer, não, tudo bem. Quando você sair, diga a ela que não se preocupe, que vou chegar atrasado. Ela não vai se preocupar. Eu estou aqui, afinal. Que biscoitos! Que coisa! Eu tenho que pegar a receita com o Liz. Deixe os biscoitos aí. Agora! A ordem. Há alguma coisa aborrecendo você? Porque nessa época... Há muito estresse ligado às separações. Opa! É a nova fornada. Eu vou desligar, Howard. Eu dou seu recado a Liz. Tchau. Escuta... Ei, você! Olha quem está aqui! Ainda na caçada? Desculpe a disputa lá na loja. Eu acho que foi só um amistoso espírito de competição. Tá tudo bem. Esquenta. Mas acho que você teria feito a mesma coisa. E foi então que eu pensei que você e eu somos o mesmo tipo de pessoa, não é? Eu tenho dúvidas. Eu pensei com toda aquela confusão na loja que você e eu podíamos formar uma dupla, assim como Starsky e Hutch, ou Johnny Quest e Hutch, como Bonnie Clyde ou Ike Tina. Na Ike Tina não, porque ela saiu. Mas a gente podia fazer isso, buscar e destruir, dividir e conquistar, eu e você, cara, o que acha? Obrigado, Myron, mas não vai dar. Ah, vamos lá, cara, vamos fazer uma dupla. Escuta, Myron, eu acho que você é um cara legal, mas isso eu quero fazer sozinho. Você não entende, não é? Ah, eu te entendo, cara. Eu entendo muito, eu sei o que, que há, senhor. Senhor, com sua bela jaqueta de bacana, seus sapatinhos de camurça. Eu sou bom pra falar com você na fila, mas não sou pra entrar pro seu time. Isso é racismo. É disso que Jet Jackson anda falando. Boas novas! É uma remessa de Turbo Man da Toy Works. Turbo Man? Turbo Man! Porcaria! Ah, não. É, seu guarda. Quebrou meu espelho. Carteira e documentos, por favor. Uhul! Algum problema, seu guarda? Well, it's Christmas time again. Decorations are on by the fire. Atenção, pessoal. Resposta da primeira pergunta, sim. É verdade, sim. Recebemos uma pequena quantidade do boneco de ação chamado Turbo Man. Isso! Não vou pedir para ficarem quietos outra vez, ouviram? E ouçam como a coisa vai funcionar. Vão formar uma fila em ordem para que o empregado dê bolas numeradas. Essas bolas serão sorteadas em forma de loteria para ver quem vai ganhar um boneco. Para quem não for um dos poucos felizardos, temos uma porção do tigre amigo do Turbo Man protetor lá dentro. Não queremos isso! Não queremos! E finalmente, de acordo com a lei da oferta e procura, o nosso novo preço para esse boneco é o dobro. O quê? O quê? Eu quero uma! Eu quero! It's the most wonderful time of the year. We'll be kissing Mary and everyone telling you the other cheer. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year. Eu consegui! Eu consegui! Eu peguei! Essa bola é minha! Espera! garotinha. Olha só o que eu tenho pra você. Uma bolinha brilhante. Quer trocar? Hã? Não! Me dá essa bola! Eu quero a bola! Eu sou algum tarado, eu só quero o Turbomena, é só. Oh, amigo, vem cá. Vem cá. Quer um Turbomen pro Natal? Sem essa, eu não vou sentar no seu colo. Olha aqui, ô chefe, essa aqui não é a minha praia, sacou? Você quer saber, meu rapaz? Com essa sua atitude, eu acho que eu não vou te dar acesso a isso. Ô, Tony, mostra pra ele, vai. Foi tirada hoje de manhã. Como é que eu vou saber que isso não é trambique? Esquece, Tony. Ele não quer a nossa ajuda. Espera aí, caras. Feliz Natal! Nós somos homens de negócio. Eu acho que nós podemos chegar a algum acordo. Se tem a grana, temos o boneco. Quanto? Feliz Natal! Um Feliz Natal para o seu guarda. Você tá maluco, rapaz. Papai Noel não entrega presentes à luz do dia. Me desculpe, eu posso estar errado, mas você não é o Papai Noel de verdade. Sério? E você não é daquele tipo de cara previdente que compra o Turbomen antes do Natal, não é mesmo? Ei, mostra respeito pela roupa, rapaz. É. Quer o boneco ou não quer? É uma história dolorosa. Escuta, amigo, eu tenho que ir a uma parada e ainda tenho que ver se tá o boneco Turbomen. Do menino que o Papai Noel esqueceu. Bonito. Entra, entra. Ah, eu adoro essa época. Canções de Natal, toda essa neve, Papai Noel. E agora? Qual é a sua, rapaz? Vai me dar algum prêmio? Você tá cheio de perguntas. Para aí, para. Põe a mão no bolso, não. A senha. Bate o sino na cabeça do menino. Eu sei o que está pensando. Não, não. Você não faz ideia. Tony, traz o Turbomen do meu amigo. Tá. Escuta, cara. Tem qualquer coisa aqui que não me parece correta. Correta? É. Isso vindo de um cara que assaltou uma criança por uma super bola? Escuta, cara, nós prestamos serviço aqui. Não fazemos isso por nós. Fazemos pelas crianças. Crianças? Por toda criança que senta no colo de Papai Noel. Por toda garotinha que deixa biscoitos e leite pra ele na noite de Natal. Por todo menininho que abre um presente na manhã de Natal e encontra roupas em vez de brinquedos. Oh. Isso parte meu coração. Chegou. Ah. São só 300. Dólares? Não, beijo de chocolate. Dólares, é claro. Ah, eu não acredito. O que houve com seus altos ideais, é? Eu pensei que isso fosse pelas crianças. É claro. Mas eu não sei por que a gente não pode ficar com um troco na transação. Anda. Pega. Conta. Põe num lugar seguro. Não, não, não abre isso aqui, não. Turbomen em tempo. É, bom, essa aí é a versão multilingual. É também muito educativo. É, você, é... Bom, é claro que tem que ser montado, né? Deixa que eu pego. É, Põe de volta na caixa e pode Esquece. Ir embora. Pega, me dá o dinheiro de volta. Ou! Não aceitamos devoluções. Sabe o que vocês são? Não passam de um bando de ladrões de roupas vermelhas. Somos o quê? Você ouviu bem. Golpistas, ladrões, degenerados, marginais, ratos, criminosos! No Polo Norte são palavras de briga, moço. Defenda-se! Fica frio. Eu não vou bater em Papai Noel. Vamos, vamos! Você é um frouxo! Vem, vem, vem, vem, vem! Baixinho! Um criado! Quem vai ser o próximo? Essa foi a maior mancada que eu já vi em toda a minha carreira na polícia. Detetive Howard Lang, agente secreto. Eu estou trabalhando neste caso há 3 anos. E vocês invadem isso aqui como um bando de terroristas numa festa. Esperem até o comissário ficar sabendo. Ele vai ficar furioso. E agora tratem de agir. Vão, prendam alguém. Já. Sim, senhor. Não vou voltar para aquela cadeia nojenta. Ponham todo mundo no camburão. Ah, por favor. Não, agora não. Você foi tão gentil em trazer toda esta alegria de Natal. Natal só tem uma vez no ano. Você é maravilhoso, Ted. Eu gostaria que todo marido fosse como você. Obrigado. Depois podemos trocar algumas receitas. Esta rena tem nome? Eu chamo de Ted, igual ao meu pai. Seu pai é tão legal. Eu só queria que meu pai também fosse assim. Ele não era assim, até que se separou da mamãe. Sério? Ei, quem sabe seus pais se separem. Fez maravilhas com meu pai. Jimmy! Quer chocolate? Não. Alô? Jimmy, tá tudo legal? Oi, pai. sabia que você ia me ligar. Escuta. Deixa eu falar com sua mãe. Não pode. Por que não? É que ela tá lá fora mimando o Ted. Está o quê? Escuta, pai. Você já tá vindo? A parada já vai começar. Jamie. Chame a sua mãe. E aí, pai? E aí o quê? Você já tá vindo? Sim, imediatamente. Agora chame sua mãe. Papai, quando você saiu, você prometeu que ia voltar logo pra levar a gente. E você está fora o dia inteiro. Não pode perder a parada. Jamie, por favor. Pai, quando alguém faz uma promessa pra uma pessoa, esse alguém tem que cumprir. Isso? É como o Turbo Man diz. Sempre cumpra as promessas se quiser manter os amigos. Chega. Chega desse Turbo Man. Eu já estou por aqui com esse Turbo Man. Se há alguém de quem não quer ouvir nenhum conselho, é desse Turbo Man. Agora chame sua mãe. Me desculpe, Jamie. Olha, eu... O que é que você sabe sobre cumprir promessas? Você nunca cumpre suas promessas. Nunca faz nada do que diz que vai fazer. Nada! Dane-se, Howard. Aqui está, amigo. Isso vai lhe esquentar. Obrigado. Salve. Você? Paz. Nós estamos no Natal. Tá. Já conseguiu o boneco? Não. Nem eu. Isso ajuda. Que droga. Só porque não consigo boneco? Então, sou um mau pai? Não. Não. Mas gritar com ele sem nenhuma razão, isso me faz ser um mau pai. Temos uma chance no ano para provar que não somos estúpidos e só fazemos estupidez. Eu me lembro que há alguns anos eu quis fazer alguma coisa especial para o Jamie. Então, eu construí um clube só para ele. E ficou um barato, sabe? Ficou lindo. Quer dizer, bom, o telhado não ficou direito, a porta ficou meio torta, mas devia ter visto o rosto dele se iluminar. Ah, quando ele viu, ficou tão empolgado. Nós brincamos no clubinho dele o dia todo. Até fizemos a ceia de Natal lá. Não. Foi. Aí eu fui um herói. Olha agora. Tem razão. Esse garoto vai precisar de terapia. Ah, não diz isso. Uhum. Eu sei do que estou falando. Sabe, eu nunca perdoei meu pai. Me lembro de um Natal que eu quis um presente especial. Johnny Sete Armas ADB. Você se lembra dele? Não. Me lembro do comercial como se fosse ontem. Dois garotos brincando no quintal. Johnny para Peter, Johnny para Peter. Inimigo à vista. Câmbio, abra fogo. Então Johnny saca sua Johnny Sete ADB, armas de batalhão. Sete armas em uma. Atirava uma rajada. Mas, claro que com meu pai, o Natal era só outra oportunidade de me arrasar. Jamais ganhei aquele Johnny ADB. É, eu lamento. Não, não lamente. Já ouviu falar em Scott Sherman? Já, ele é o dono das indústrias Sherman. Ele era meu vizinho. E o pai dele lhe deu um Johnny Sete Armas ADB. E daí, ele se tornou bilionário. E eu? Bom, um fracassado e sem futuro. Essa é pra você, pai. Não, isso não vai acontecer. Aquilo é só... só um boneco de plástico idiota. Ah, é um boneco de ação. Tem que haver um por aí, tem que haver. Você disse que procurou em toda parte um boneco Turbo Man? Disse. Você disse que faria qualquer coisa para pôr as mãos... disse. pois a KQRS tem boas novas para você. Se você for o primeiro a identificar todas as 8 renas de Papai Noel, será o ganhador do maior brinquedo desde Johnny 7 e ADB. Renheta, é fácil, só ligar 999-KQRS. Não! Atende, atende! Atende! Me dá o telefone! Atende! Atende! Atende! Atende! Atende! Cadê a guia? Eu tenho a resposta, eu tenho! Tem não! Por que você fez polícia, isso? Polícia! Tem um louco aqui! Eu tinha conseguido me matar! A estação de rádio fica a 2 quarteirões daqui, na Wabasha. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Eu tenho. Tchau, tchau. Desculpa. Você pegou o bonde errado. Eu posso correr quilômetros assim. Bravo dançarino, posudo ranheta, cometa cupido, susto bélico. Bravo dançarino, posudo ranheta, cometa cupido, susto bélico. Bravo dançarino, posudo ranheta, cometa cupido, susto bélico. Eu estou muito feliz, tchau. Bravo dançarino, posudo ranheta, cometa cupido, susto bélico. Bravo dançarino, posudo ranheta. Você já está no ar. Cometa cupido, susto bélico. Jermaine, Tito. Não, nada disso. Lamento. Sabem, as pessoas devem estar ansiosas para ganhar. Eu sei a resposta. Abre, abre, abre. Eu sei a resposta. Abre, eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Anda, abre, abre. Olha, acabou de entrar um maluco no meu estúdio e... Socorro! Bravo, dançarino, posudo, ganheta, cometa, cupido, susto bélico. O quê? Eu não consegui ligar pra cá. Eu ganhei? Não, não é assim tão simples, não. Espera aí. Chegou atrasado. Já dei a resposta certa. Eu ganhei. Ganhei. Eu não preciso da resposta certa. Eu tenho isto. E o que é isso? Isso, campeão de corrida. É um artefato explosivo caseiro. Uma bomba? Em termo leigo, uma bomba. Afastem-se. Você fez uma bomba? Não, eu não tive que fazer uma bomba. Você não lê os jornais? Centenas dessas coisas vêm pelo correio e eu só guardei uma pro caso de precisar. Então me dá esse boneco, senão eu vou explodir todo mundo aqui. Você ficou doido. Joga isso fora. O boneco não vale isso. Pra você não, mas pra mim vale. Pra trás, pra trás! Myron! Meu chapa, vem cá. Me dá o pacote. Tá bom? Me dá. Me chamou de chapa? Eu não sou seu chapa. Eu tentei ser seu parceiro. Eu quis ser seu amigo, mas não. Você tinha outros planos para Myron. Não, eu não tinha. Você não é diferente dos outros paisanos. Os caras que escrevem cartas e gozam as minhas meias altas e o meu chapéu de safari no verão. Está rindo de mim? Oh, não, não, não, meu Deus, não, nada disso. Senhor rabo de cavalo, eu te conheço. Não, conheço tua raça. Não. É desses caras que põem uma lata velha em frente à caixa do correio para que não, eu tenha que sair do meu jeep, não é? Não, não, não, nada disso, eu reciclo. Cala a boca. Tem razão, cala a boca. Por que tem abertura lá? Pra que eu ponha as cartas lá? Não, você age como todo mundo. Ei, seu carteiro, como se eu não tivesse sentimentos. Deitado. Olha, desculpa, gente. Eu fiquei deprimido com essa mudança do CEP. Não me bate. Eu sou frágil, não, não. Com licença, senhores. Será que vocês dois pensam que eu tenho um turbomeno boneco aqui no estúdio? É. Você falou isso no rádio. Oh, não. O que de fato eu disse foi que quem vencesse ganharia um boneco virtualmente. Entenderam? O que eu tenho aqui é só um vale-brinde. Só um vale-brinde? Exato. Eu te arrepio. Isso vale um boneco tão logo haja algum nas lojas. Chamou a polícia? Eu chamei. Vamos ao fora daqui. Tá bom. Mas eu vou na frente. Melhor sorte na próxima. Para! Ei, ei, ei, ei, ei! Sempre metido em encrenca. Não vão machucar um servidor como eu, não é? Por que toda essa violência? É Natal e eu estava entregando alguns cartões e... Ei, ei! Para trás! Isso é um artefato explosivo caseiro e eu vou explodir! Sabe por quê? Porque eu trabalho nos Correios e por isso não sou normal! Diz aí! Ele é completamente louco. Obrigado! Agora, abaixem as armas! Agora! Abaixe sua arma! Irmão, abaixa essa arma! Todo mundo! Você também, Barnaby Jones! Agora quietos. Se alguém se mexer, eu tenho ouvido de uma cobra, tá? Tchau, baby. Não devia mexer nisso aí. Sossegue, Spark. Fui do esquadrão de bombas por 10 anos. Eu sou demais, demais! Senhores, fomos tapeados. É só um inofensivo presente de Natal. Aquilo era uma bomba? Esse mundo tá doente, gente doente! Quantos anos no esquadrão de bombas? Obrigado. Aquele safado. O que está fazendo? Ora, é véspera de Natal. Sua estrela tem que estar aqui em cima. Estou fora o dia todo. E ele na minha casa, colocando minha estrela na minha árvore. Eu comprei um turbomen pro Johnny há meses. Ele está lá debaixo de nossa árvore. Está lá debaixo de nossa árvore. Debaixo de nossa árvore. Ele vai ver. Ah, me desculpe, Ted, mas é trabalho do Howard. Ele sempre põe a estrela. Ele não dispensa isso. Mas dispensa ficar em casa com a família na véspera de Natal. Liz, está ouvindo isso? Cantores! Vamos lá, vem, vem! El Quintal. Para Johnny com o amor de seu pai. O que estou fazendo? Que isso? Furtando de uma criança? Que loucura é essa? Vou te devolver. Oi, bichinho. Oi. Howard! Oi. E agora? O que está fazendo? O que é isso? Oh. Pode sempre contar comigo! É do Johnny, o Turbo Man. Como é? Não é o que estão pensando. Não é, não? Não. Então me diga o que é. Porque, pelo que eu sei, você comprou o Turbo Man de Jamie há várias semanas. E o que parece é que você invadiu a casa do vizinho e está roubando presentes do filho dele. Escuta, Liz, se você me der um segundo, eu posso explicar tudo. Eu sei que algumas coisas vão parecer ridículas, mas deixe eu contar a verdade. Howard, eu tenho ouvido a sua versão da verdade há muito tempo, mas agora eu não quero ouvir mais. Só o que eu quero é salvar o que resta deste Natal e ir à parada com o meu filho. Liz, por favor. Ted, você leva a gente? Claro. Vai ser difícil você sair dessa. Ah, que frio. Escolheu o dia errado. Ah, foi você quem começou. Mãe, você acha que o papai vai vir à parada? Eu não contaria com isso. Olha, o Turbo Man vai estar lá. Sempre pode contar com ele. E aí, cara? Tá afim de um gole? É. Desculpe, amigão. Vou te deixar sozinho. Tá na hora de eu cumprir as minhas promessas. Diversões de inverno. A 12ª parada anual das festas de inverno. Eu sou o Homem do Tempo, Gale Force, com a adorável Liza Tish, da AM ao vivo. Feliz Natal, Gale. Estamos no alto da central de paradas do Canal 29 para mantê-los informados de todos os lances da parada. Vamos ver. E ouvir. pai dele. Podemos ir ficar com ele enquanto você estaciona o carro? É, deixa, pai. Tá bom, a gente se chama. Beleza. E não se afastem do Owen. Tá bem, mãe. E Jamie, põe o boné. Eu sei. Owen! Owen! Olá, meninos, venham pra cá. Venham. Olha só! Olha! Você tá vendo o turbomento? Não, ele só vem no final da parada. Puxa, que maneiro! Legal! Gato! Beleza! Não dá pra pegar a rua 4. Tá tudo engarrafado, tá todo mundo querendo ir à parada. Só porque o Turboman vai estar lá. Eu sei. Liz, eu lamento que você tenha passado por tudo aquilo. Olhe. Tome essa gemada não alcoólica. Ah, tá tudo bem. Não esconda seus sentimentos para mim. Fale. Ponha para fora. Pode desabafar. Não, verdade, Ted. Tá tudo bem comigo. Eu não acredito. Liz, você parece uma criança apavorada. Eu posso ver em seus olhos. Não se preocupe. Ted está aqui. Você é gentil demais. Você merece o melhor, Lizinha. Lizinha? Alguém com quem possa falar. Um ombro para chorar. É inútil, Liz. Não podemos mais esconder os sentimentos. Sentimentos? Liz, eu sei que não devia dizer isso, mas eu sou um solteiro muito paquerado. Há muitas mulheres que dariam tudo para estar agora no seu lugar. Eu sou uma mulher de muita sorte. Para mim, tudo começou há alguns meses. No seu churrasco do dia do trabalho, lembra? E você me perguntou como é que temperava aquele atum. E eu disse, só precisa de um tempero de salada italiano. Agora chega de falar. É. A coisa não funcionou como eu esperava. Você é o cara? Hã? Ah, graças. Ei, ele chegou, pessoal. Ok, ouça. Estamos atrasados. Presta atenção. Você já leu o manual de instruções que mandamos e já sabe quais são os mais importantes controles. Deixe-me falar de algumas mudanças. Há 3 válvulas de expansão que ligam ao nitro explosivo. Aqui. Escuta, a leitura normal da medida de pressão deve ser abaixo de 50. E não 70, como dissemos antes. A chave que desliga em emergência é essa. Você não entende aqui. O principal controle está aqui. E há também um microfone no capacete que altera a sua voz para a tonalidade apropriada. E o modo de proceder é aquele que eu lhe falei no telefone. Siga isto e não haverá problemas. Perguntas? Ah, e antes que diga alguma coisa, deixe-me agradecer em nome da equipe por ter entrado no lugar do Pete na última hora. Foi um acidente inesperado que aconteceu no ensaio e confiamos que tiramos todos os defeitos do sistema. Ai, você deve saber que Pete já mostrou alguma atividade cerebral esta manhã. Isto já é um bom sinal. Dá pra fora, pessoal! Até que enfim! Afinal, onde é que esteve? Puxa, eu estou aqui suando como um cão num restaurante chinês esperando que você aparecesse. Bora. Está na hora do show. Ah, eu sei quem é você. É o protetor. É? E quem você pensa que é? Mary Poppins? Vamos, vamos, vamos andando, andando, pessoal. Pera vamos aí, andando, quero andando. Esclarecer uma coisa. Faça um grande show. Eu tô gostando. Daqui a poucos instantes, Turbo Man vai escolher uma criança especial do público. E esse menino ou menina será ganhador de um boneco especial Turbo Man. Maneiro! É! Ei, você é. Tem que segurar isto! Ah. Acho que o Turbo Man já escolheu o garoto. Vai, querido. Vai, Jenny! Feliz Natal, Jenny. Bom, Jimmy, é que eu sou o seu. Essa não, crianças, é o arqui-inimigo de Turbo Man! boca. Isso faz parte do show? Tá bom, garoto. Me dá o boneco e ninguém se machuca. Mãe. Tem razão, Turco Man. Pensou que me passaria para trás, não é? Pensou que vestindo essa roupa seria mais esperto. Quer saber? Eu estou um passo à frente de você porque eu tenho o cérebro maior. Bom cérebro. Que isso, Milo? Agora já é demais. Olha, eu não volto para casa sem o boneco. Aí, cara, não foi assim que ensaiamos. Quer saber? Ninguém quer você, palhaço. Onde você vai, garoto? Volte aqui. Volte aqui, belezinha. E seu boneco também. Ei, Milo. Volte, garoto. Tchau, tchau, Turco Man. Opa! É, Liza, parece que o Dementor derrotou o Turbo Man. Ah, não, Gale. Isso realmente seria o fim da civilização atual. Vem cá. Faça alguma coisa, Turbo Man! Use seu turbo disco! No seu turbo braço! Ei, Milo! Tenho uma entrega especial pra você. Legal! Pessoal, parece que o Turbo Man salvou o dia. Vou te levar de volta pra mamãe, tá bom? O que fez com o garoto? Ah. Lembra da coreografia? Mãe! Jamie! Você vai ver. Sai da frente! Volta aqui! Volta aqui, garoto! Volta aqui! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Sai! Sai! Sai daí! Sai! Tira essa pipoca daí! Sai! Sabe, garoto, eu vou te dar um tempo! Jamie! Não se preocupe, senhora. Faz parte do show. Pode voltar pra calçada. Meu filho está lá em cima! Ah, ele é ótimo! Ele não faz parte do show! Eu tenho medo de altura. Viu o filme Um Corpo que Cai? Não te assustou? O tio Milo quer falar com você. Muito bem, garoto. É o fim da linha. Me dá o boneco. Nunca! Vamos rezar. minha vitória! É! Nossa! Eu consegui! Consegui! Eu consegui um! Tuboman! Socorro! Jenny! Isso! Obrigada, Tuboman! Eu sabia que você ia me salvar! Pode voltar sempre comigo! Não sabe o que ele significa para mim. Ah, claro que não faço ideia. O que foi que houve, Jamie? Eu queria que o papai estivesse aqui comigo, me vendo voar e lutar. Mas ele não veio. E foi tudo culpa minha. Ele ficou zangado comigo, discutimos no telefone e eu até gritei com ele. Jamie, seu pai não está zangado com você. Ele ama você mais do que tudo nesse mundo. Você é a pessoa preferida dele. Como é que você sabe disso? Ora, quem sabe mais do que eu? Pai! Howard? Eu. Howard? Alice, vocês dois para mim valem mais do que tudo. Desculpe não ter mostrado isso antes. Eu sei que tenho sido negligente. Mas nunca mais. Eu adoro vocês. Adoro os dois. Johnny, o que é que tá acontecendo? Olha, o pai do Jamie é o Tuboman. Vamos ao fora daqui. Pai, você tá fedendo. Rapazinho, tem uma coisa que lhe pertence. Valeu. Disponha. E quanto a você, Tuboman? Queríamos ter um homem assim na polícia. Obrigado. Eu vou pensar nisso. Me desculpe pela moto e o café. E pelo ônibus e a bomba. Estava nas minhas mãos, eu tinha, estava nas minhas mãos. O que é que eu vou dizer para meu filho na manhã de Natal? O que é que eu vou dizer para ele? O quê? Peraí. Você viu, eu tinha, cara, eu cheguei bem perto. Feliz Natal pro senhor. Ora, obrigado. Mas... Valeu, sim. Olha, o meu filho vai ficar muito feliz. E desculpe por toda aquela tensão que nós tivemos lá em cima. Ah, foi legal. Mas, Jamie, achava que esse boneco era tudo que você queria. E pra que eu vou querer o boneco se eu tenho um Tuboman de verdade lá em casa? Oh. Ele é o meu marido. Esse é o meu pai! É o meu pai! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. So they say it's Christmas time again. The calendar says December, but it's wrong. 'Cause Christmas is the time when lovers pray divine and people are meeting and two hearts are beating. So they say it's Christmas time, I know. But I'll just keep pretending until they go. 'Cause if they say it's Christmas, I'll think you're here with me. If they say it's Christmas time again. I wonder when your Christmas card will come. I'll bet it's that same old winter one, where people are happy and full of that joy, the spirit of giving and loving and living. So you know when Christmas rolls around, I just can't help but feeling kind of down. 'Cause you're my Christmas time, you're who I'm thinking of. When they say it's Christmas time, my love. Christmas time, my love. It's Christmas time. Christmas rolls around, I just can't help but feeling kind of down. 'Cause you're my Christmas time, the one I'm thinking of. When they say it's Christmas time, my love. It's Christmas time, my love. It's Christmas time, my love. It's Christmas time. Christmas time, my love. Christmas time. Pensando, tudo que você fez hoje pro Jamie mostrou o quanto você o ama. E se você passou por tudo aquilo só porque esqueceu o presente dele, eu queria perguntar uma coisa. O quê? E o meu presente?